Eu estava o ano passado, irmão, e graças a Deus foi um ano maravilhoso, de muito fruto. E saímos no início de janeiro desse ano, de férias, e passamos uns dias de férias. O Azaf estava conosco, estávamos com os pastores em Porto Seguro, e foi maravilhoso, mas eu fiz uma oração e eu compartilhei isso com a Dani. Falei, Dani, no próximo ano, eu gostaria, talvez a gente saísse de férias antes das festas de final de ano. Porque a gente termina o ano tão cansado, que chega em janeiro a gente nem desfruta direito, está tão cansado. E a gente desfruta as férias de janeiro preocupado, como é que vai ser esse ano, o que tem que ser, e busca de Deus, e corre atrás, e Senhor, o que vai ser esse ano, como é que vai ser? Vamos voltar, e chega janeiro, e chega fevereiro, e começa tudo de novo do zero, e parece assim que a gente descansou, teve férias, mas que começar tudo de novo, agora como é que vai ser, os desafios, parece que é o início lento demais, moroso demais de um outro ciclo. E Deus ouviu minha oração. Quando chegou em setembro desse ano, eu estava precisando de férias. Eu falei, Senhor, não é em janeiro, tem que ser agora. Cansado. Cansado mesmo. E eu preciso testemunhar que não é cansado por causa de muitos problemas, não. Cansado fisicamente, naturalmente cansado. E eu fui para diante do Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, dá-me discernimento. Senhor, o que que é? E celebramos a festa de tabernáculos aqui. E o Senhor me levou para celebrar a festa de tabernáculos em Salvador, uma semana depois das datas certas da festa deste ano. E os irmãos tinham preparado uma coisa lá para mim que eu nem imaginava. Eles trouxeram toda a indumentária, toda a estola sacerdotal, e me fizeram vestir. E fizeram uma festa maravilhosa de celebração, de proclamação, coisa lindíssima. E Deus foi me usando para ministrar naquela festa, e foi me dando alguns estudos para eu ministrar naquela festa, mas na verdade era o Senhor ministrando pela minha boca para mim mesmo. E o Senhor falou, filho, eu quero te ensinar sobre essa festa. E o Senhor falou comigo, você precisa de descanso, mas essa é a hora exata de descanso, não porque você está cansado, porque no meu calendário, esta é a hora de você descansar. E o Senhor me entregou uma palavra lá em Salvador, dizendo assim, de agora até o final do ano, descanse. Você já plantou, você já regou, você está cuidando, não se afobe, não se preocupe, não se gaste, entre num tempo de descanso. E aquilo, irmão, funcionou talvez de uma forma intensa só aqui dentro de mim, porque vocês me veem, eu continuo trabalhando em muitas coisas. Mas aqui dentro, Deus me disse, Deus me fez viver um outro tempo. Eu já semeei tudo o que tinha que semear nesse ano. Eu já tenho nas mãos os frutos deste ano. Eu não preciso me preocupar mais. Eu já entrei em descanso. Irmão, eu não tenho como te explicar isso. Você vai entender isso quando você experimentar isso. Senhor, eu já trabalhei o que tinha que trabalhar esse ano. Continuo aqui, continuo nos cultos, continuo cuidando das coisas, continuo atendendo os irmãos, mas numa outra dimensão, eu já não tenho que semear mais nada. Esse ano, eu já semeei o que precisava semear. Eu agora vou desfrutar da colheita. E, irmão, esta é a mensagem da festa de tabernáculos. O povo vem celebrar a Deus trazendo a colheita do ano. Muito mais do que celebrar uma festa, e para você entender bem da festa, leia lá o livro As Festas do Senhor. Muito mais do que celebrar uma festa judaica, o Senhor foi me mostrando, filho, tem um calendário. Sabe por que o povo, agora na festa de tabernáculos, traz colheita, traz o alimento, traz os frutos? Porque lá atrás eles plantaram. E o Senhor foi me mostrando que o estágio da árvore, as fases de crescimento da árvore, são exatamente as quatro estações do ano. E eu comecei a buscar isso do Senhor, comecei a estudar, comecei a buscar do Senhor, comecei a ler os textos. E o Senhor me colocou nas mãos dois livros de ensinos dos rabinos, de coisas antepassadas dos judeus, daquilo que veio de geração em geração sendo ensinado ao povo sobre as festas, sobre os ciclos, sobre as estações. E apesar de já ter estudado muito aqui, lá em Israel, de ter escrito o livro, o Senhor foi me ampliando, me acrescentando algumas coisas. Filho, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Então preste atenção nisso hoje, para que os seus dias sejam assim. Então o Senhor me levou a estudar o calendário da agricultura do povo de Deus. Quando termina a festa de tabernáculos, começa um período que é o período do outono. Setembro e outubro começa o outono do povo de Deus. É o momento em que o povo traz as oferendas, traz os frutos. É um momento, o Senhor diz, filho, esse é um momento de fé, é um momento de alicerce, é um momento de descanso. Mas é um momento em que o povo traz os frutos no altar, e são os frutos que serão semeados na próxima estação. E o Senhor falou, filho, você não vai começar janeiro, fevereiro, depois do carnaval, você tem essa maldição brasileira, depois do carnaval. Não, filho, você não vai ter frutos depois da festa e da farra do diabo, você vai ter frutos muito antes. Eu quero te dar frutos no meu calendário, você vai ter frutos antes. Você vai trazer no meu altar esses frutos que você colheu durante o ano, e você vai semear no meu altar estes frutos, porque são eles que vão te dar a colheita do próximo ano. E o Senhor me mostrou isso na nossa vida. Filho, esse é o tempo de você ter sementes na mão. Então eu vou te dar o que fazer no próximo ano. Eu vou te dar minhas palavras para o próximo ano. Eu vou te dar o que vai ser tua vida no próximo ano. Eu vou te dar o que eu estou preparando para você no próximo ano. Eu vou te dar o que você tem que fazer no próximo ano. Eu vou te dar tudo agora, filho, de setembro até dezembro. Eu vou te dar tudo o que vai ser o ano. E o Senhor nos deu, como igreja, como família, tudo o que vai ser o próximo ano. E numa forma maravilhosa, porque eu sempre admirei alguém que com antecedência tinha tudo pronto para aquela data que ainda vai chegar. O Senhor está nos dando isso hoje aqui na igreja. Nós estamos antecipando, e desde o início do ano o Senhor já tem feito isso através da Daniela, na organização aqui da secretaria, com a Kelly, com o Naum, com os irmãos. Nós estamos entrando numa reordenação de ter tudo bem planejado, bem programado, antes, com antecedência, com excelência. Deus está fazendo isso na nossa vida, irmão, aqui como igreja. E eu estou proclamando isso sobre a tua vida, porque Ele vai gerar isso na tua vida. No tempo certo, nós vamos ter as sementes certas. E as sementes são o quê? São a palavra de Deus para ser proclamada por nós, profetizada por nós. 2008 vai ser um ano da frutificação, irmão. O Senhor vai nos dar isso. O Senhor vai nos dar alunos na escola de discípulos. O Senhor vai nos dar novos convertidos. O Senhor vai nos dar a multiplicação das células. E nós começamos a profetizar isso, porque o Senhor já nos deu colheita esse ano. E nós já temos sementes para plantar na terra antes que o ano comece. Mas, irmão, isso precisa ser uma verdade na minha vida particular, na sua vida particular. E para isso acontecer, nós temos que decidir mudar os nossos costumes. A primeira estação é o outono. E a estação do outono diz respeito à chuva. No calendário judaico, o primeiro semestre, que é do nosso outubro em diante, é um tempo de chuva. E todo agricultor sabe que a hora de plantar tem que ser na hora em que vem a chuva. E o Senhor está dizendo, filho, proclame o que vai ser sua vida. Eu te dei as sementes, proclame o que vai ser sua vida, porque vem um tempo de chuva, abundante chuva. A palavra, o Espírito do Senhor, Ele vai molhar essa terra que já tem a sua semente, e nós vamos viver isso janeiro, fevereiro, março. Nós vamos viver tempo de abundantes chuvas de Deus. Mas as sementes para o que vai ser a vida da igreja já estão plantadas para o próximo ano. O Senhor diz em Êxodo 20, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e os teus bois, e em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. O Senhor está dizendo, levanta um altar de terra, e põe ali as tuas sementes, põe as tuas ofertas, põe o teu holocausto, eu virei no meio de ti, eu derramarei chuva, eu abundantemente visitarei vocês. A festa de tabernáculos mostra isso, marca isso. Uma proclamação profética, alicerce da palavra revelada de Deus. Você determina a colheita do ano, você descansa e recebe palavra profética de Deus para o próximo ano. Deus ministra a sua chuva. Se não começarmos assim, meu irmão, se não semearmos bem assim, com descanso, a alegria da colheita bem sucedida do ano que está terminando, nós não renovaremos o ciclo. Se deixarmos para depois do carnaval, vamos ver o que vai ser. Não, meu irmão, eu estou proclamando sobre a tua vida e sobre todos que estão nos ouvindo, que o Senhor vai mudar teus costumes, meus costumes, nosso calendário, e o Senhor vai nos dar, depois da festa de tabernáculos, um tempo de abundante chuva, porque nós vamos ter na festa de tabernáculos sementes nas mãos, nós vamos ter o fruto do trabalho árduo, profissional, material, físico, e nós vamos ter o fruto do trabalho espiritual no ano, nós vamos saber o que Deus quer para o próximo ano, em setembro, na festa de tabernáculos, e vamos apresentar diante do Senhor como sementes que são lançadas em terra, e Ele derrama chuva. Se não começarmos assim, nós não renovamos o ciclo, e toda a próxima colheita estará comprometida, e quando chegar de novo na época de plantar, nós não temos o que plantar. Sabe o ciclo do cheque especial? Na hora de colher, o salário vem e cai na conta, e foi embora todo para pagar o cheque especial. Essa é a maldição do inferno sobre a vida dos homens. Eu não estou falando só do cheque especial. Eu estou falando de viverem costumes que não são os costumes de Deus, e de estarem sempre fora do dia certo. Senhor, eu não aceito os costumes da Babilônia na minha vida. A construção do tabernáculo, festa de tabernáculos, é o local do culto, é o nosso altar, vem no outono, no início da semeadura, e outono aqui é o calendário judaico. Não podemos semear de outra forma, nem podemos imaginar deixar de semear.